pra dizer mais. Pensei que temos outra chance de fazer nosso sol brilhar em mim, em você. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar, o meu. Eu sei que o nosso amor ainda não morreu. O tempo não apaga, não desfaz o beijo que eu desejo sempre mais. Não posso esquecer o seu olhar. Só musicão! Muito bem! Tá afim de participar? Programa é a sua, @hotmail.com. Ou, se preferir, facebook.com/ programe-se no ar! Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia! Volta na rádio que completa você. Programe-se. Programe-se. Maravilha, então, de volta aqui no nosso Programe-se, que tá arrebentando. Anote aí o nosso endereço pra você participar, tá? Programa é a sua, @hotmail.com, facebook.com/ Programe-se no ar. Não para não, agora tem música boa, tem Pharrell Williams, tem Leonardo, tem Lucas Louco, tem Sorriso Maroto e Jorge Matheus. É pra você que se liga aqui no nosso Programe-se. Participe, indique a sua sequência. Programe a sua, @hotmail.com. Programe-se. Came on.

você. De mal faz bem pra mim. E aí, beleza? Curtiu o som bacana com o Sorriso Barato e Jorge Matheus, Guerra Fria. E daqui a pouquinho a gente continua por aqui com mais programas. Se tá afim de participar, manda aí no nosso e-mail aqui, ó. Quatro músicas, indicação de quatro músicas. Aquela que você tá afim de curtir aqui com a gente, tá? Programa é a sua, @hotmail.com, facebook.com/programa-se no ar. Já já eu volto e trago a última sequência pra você, ó. Só pra ter um gostinho, tem Maria Cecília Rodolfo, tem Office, tem Beyoncé e tem Vitor e Léo. Já já! Programe-se! Programe-se! Daqui a pouco tem mais uma sequência indicada pelo ouvinte. Continue na sintonia! De volta na rádio que completa você! Programe-se. Que bom, você ligadinho aqui no nosso Programe-se, estamos de volta, último bloco pra você que se liga com a gente em todo o Brasil, através das ondas da rádio que completa você. Infelizmente o nosso programa tá chegando ao finalzinho, vou deixar a última sequência pra galera que ficou comigo até agora. Maria Cecília e Rodolfo, Espalhe Amor, tem Office, Hey Brothers, tem também Beyoncé e Jay-Z, e fecha legal com Vitor e Léo na linha do tempo. Abração, cheiro, amanhã a gente se vê, valeu galera, tchau, tchau. O programador é você. Programe-se. Coloca o mundo no mudo. Escute o seu coração, que ele vai te guiar. Abra seus braços e deixa o amor te levar. Felicidade no fundo é só uma reação. E você vai perceber, tudo que você pensar vai voltar pra você. Leve contigo o amor, por onde você for. Então viva o amor, celebre o amor, espalhe amor, por onde você for. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, Participe, indique a sua sequência. Programe a sua @hotmail.com. Programe-se. I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me pity, baby. I want you, na-na. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, na-na. Drunk in love, I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Swerving on that big body, been serving all this. Surfing all in this good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this shit happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies running off in that blue. Drunk in love. If I do say so myself, hold up, stumble all in the house, turn it back off all of that mouth that you had all in the car. Talk about you the baddest bitch thus far. Talk about you be reppin' that bird. I wanna see all the shit that I heard. No, I slink Clint Eastwood. Hope you can handle this curve. Four plague in a foyer. Fucked up my Warhol. Slid your panties right to the side. Ain't got the time to take jaws off on sight. Catch a charge, I might beat the box up like Mike. In 97 I fight, I'm Ike. Turn up, baby, nah, I don't play. Now eat the cake, anime. Said eat the cake, anime. I'm nice, but y'all reach these heights. You gon' need G3, 4, 5, 6 flights. Sleep tight, we sex again in the morning. Your breakfast is my breakfast, we gon' in. We be all night. Daddy, I want you. We be all night.